Parte 5, capítulo 2 de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 5, capítulo 2. Partida de Monte Santo. Iam partir as tropas a 22 de fevereiro. E, consoante a praxe, na véspera, à tarde, formaram, numa revista em ordem de marcha, para que se lhes avaliassem o equipamento e as armas. A partida realizar-se-ia no dia subsequente, irrevogavelmente. Determinara-a a ordem de detalhe. Neste pressuposto, alinharam-se os batalhões num quadrado, perlongando as faces do largo de Monte Santo. Ali estavam o sétimo, com efetivo superior ao normal, comandado interinamente pelo major Rafael Augusto da Cunha Matos. O nono, que pela terceira vez se aprestava à luta, ligeiramente desfalcado, sob o mando do coronel Pedro Nunes Tamarindo. Frações do 33º e 16º, dirigidas pelo capitão Joaquim Quirino Vilarim. A bateria de 4 Krupps do 2º Regimento, comandada pelo capitão José Salomão Agostinho da Rocha. Um esquadrão de 50 praças do 9º de cavalaria, ao mando do capitão Pedreira Franco. Contingentes da Polícia Baiana. Corpo de Saúde, chefiado pelo doutor Ferreira Nina. E Comissão de Engenharia. Excetuavam-se 70 praças do 16º, que ficariam com o coronel Souza Menezes, guarnecendo a vila. Eram, ao todo, 1.281 homens, tendo cada um 220 cartuchos nas patronas e cargueiros, à parte a reserva de 60.000 tiros no comboio geral. Fez-se a revista, mas, contra a expectativa geral, ao invés da voz de ensarilhar armas e debandar, ressoou a corneta ao lado do comando em chefe, dando a de coluna de marcha. O coronel Moreira César, deixando depois, a galope, o lugar onde até então permanecera, tomou-lhe logo a frente. Iniciava-se, quase ao cair da noite, a marcha para Canudos. O fato foi de todo em todo inesperado, mas não houve o mais leve murmúrio nas fileiras. A surpresa, retratando-se em todos os olhares, não perturbou o rigor da manobra. Retumbaram os tambores na vanguarda. Deslocaram-se sucessivamente as seções, desfilando, adiante, a dois de fundo, ao penetrarem o caminho estreito. Abalou o trem da artilharia. Rodaram os comboios. Um quarto de hora depois, os habitantes de Monte Santo viam desaparecer, ao longe, na última curva da estrada, a terceira expedição contra Canudos. A vanguarda chegou em 3 dias ao cumbe, sem o resto da força, que ficara retardada algumas horas, com o comandante retido numa fazenda próxima, por outro ataque de epilepsia. E na antemanhã de 26, tendo alcançado na véspera o sítio de Cajazeiras, a 2,5 léguas do cumbe, abalaram, rumo direto ao norte, para a Serra Branca, mais de 3 léguas na frente. Esta parte do sertão, na orla dos tabuleiros que se dilatam até Jeremoabo, diverge muito das que temos rapidamente bosquejado. É menos revolta e é mais árida. Rareiam os cerros de flancos abruptos e estiram-se chapadas grandes. O aspecto menos revolto da terra, porém, encobre empeços porventura mais sérios. O solo, arenoso e chato, sem depressões em que se mantenham, reagindo aos estios, às cacimbas salvadoras, é absolutamente estéril. E como as maiores chuvas ao caírem, longamente intervaladas, mal embebem, prestes desaparecendo, sorvidas pelos areais, cobre-o flora mais rarefeita, transmudando-se as caatingas em caatanduvas. Na plenitude do estio, de novembro a março, a desolação é completa. Quem por ali se aventura, tem a impressão de varar por uma roçada enorme, de galhos secos e entrançados, onde a faúlha de um isqueiro ateia súbitos incêndios, se acaso estes não se alastram espontaneamente no fastígio das secas, nos meio-dias quentes, quando o nordeste atrita rijamente as galhadas. Completa-se, então, a ação esterilizadora do clima, e por maneira tal que naquele trato dos sertões, sem um povoado e onde passam, rápidos, raros viajantes, pela estrada de Jeremoabo a Bom Conselho, inscrito em vasto círculo irregular, tendo como pontos determinantes os povoados que o abeiram, do Cumbe, ao sul, a Santo Antônio da Glória, ao norte, de Jeremoabo, a leste, a Monte Santo, a oeste, se opera, lentamente, a formação de um deserto. As árvores escasseiam. Dominando a vegetação inteira, quase exclusivos em certos trechos, enredam-se, em todos os pontos, mirrados arbúsculos de mangabeiras, único vegetal que ali medra sem decair, graças ao látex protetor que lhe permite, depois das soalheiras e das queimadas, cobrir de folhas e de flores os troncos carbonizados à volta das estações propícias. Mas a expedição por ali enveredava na quadra mais imprópria. E tinha que caminhar de arranco, sob temperatura altíssima, que esgotava os soldados e não os insolava, mercê da secura extrema dos ares, até ao ponto prefixado, onde a existência de uma cacimba facultaria a alta. A travessia foi penosamente feita. O terreno inconsistente e imóvel fugia sob os passos aos caminhantes. Remorava a tração das carretas, absorvendo as rodas até o meio dos raios. Opunha, salteadamente, flexíveis barreiras de espinheirais que era forçoso destramar a facão. E reduplicava, no reverberar intenso das areias, a adustão da canícula. De sorte que, ao chegar, à tarde, à Serra Branca, a tropa estava exausta. Exausta e sequiosa. Caminhara 8 horas sem parar, em pleno ardor do sol bravio do verão. Mas, para a sede inaturável, que resulta da quase completa depleção das veias, esgotadas pelo suor, encontraram-se ali, na profundura de uma cava, alguns litros d'água. Fora previsto o transe, como vimos. Procurou-se cravar o tubo da bomba artesiana. A operação, porém, e os seus efeitos, que eram impacientemente aguardados, resultou inútil. Era inexequível. Ao invés de um bate-estacas que facilitasse a penetração da sonda, haviam conduzido aparelho de função inteiramente oposta, um macaco de levantar pesos. Ante o singularíssimo contratempo, só havia alvitrar-se a partida imediata, malgrado a distância percorrida, para o sítio do Rosário, 6 léguas mais longe. A tropa, combalida, abalou à tarde. A noite colheu-a na marcha, feita ao brilho das estrelas, varando pelas veredas rendilhadas de espinhos. Calcula-se o que foi essa jornada, de 8 ou 10 léguas, sem folga. 1000 e tantos homens, penetrando, quase em cambaleios, torturados de sede, acurvados sob as armas, em pleno território inimigo. O tropear soturno das fileiras, o estrépito dos reparos e carretas, os tinidos das armas, esbatiam-se na calada do ermo, e naquela assonância ilhada no silêncio, se afogavam imperceptíveis estalidos nas macegas. Ladeavam a tropa, em rastejamentos à ourela dos desvios, os espias dos jagunços. Ninguém cuidava neles. Abatidos de um dia inteiro de viagem, os expedicionários, deslembrados da luta, iam sob o anelo exclusivo dos pousos apetecidos. Seguiam, imprudentemente, de todo entregues ao tino e lealdade dos guias. Mas, afinal, pararam, em plena estrada. Alguns estropiados perdiam-se, distanciados à retaguarda, e os mais robustos mesmo, a custo, caminhavam. Foi uma alta breve, ilusório descanso. Praças caídos ao longo dos caminhos, oficiais dormindo, os que dormiam, com as rédeas dos cavalos enleadas aos punhos. E reatada a marcha, na antemanhã seguinte, reconheceram que estavam na zona perigosa. Cinzas de fogueiras a cada passo encontradas, e algumas ainda mornas, restos de repastos, em que eram preexcelente vitualha, jabutis assados e quartos de cabrito. Rastos frescos na areia, entranhando-se tortuosamente nas caatingas. Diziam que os sertanejos ali tinham estado e passado também a noite, rodeando-os, invisíveis, nas rondas cautelosas. Na porteira velha, a vanguarda parece mesmo havê-los surpreendido, ocasionando precípite debandada. Ficaram, junto à fogueira, uma pistola de dois canos e um ferrão de vaqueiro. O rosário foi alcançado antes do meio-dia, ao tempo que caía violento e transitório aguaceiro, como soem sobrevir durante aquela quadra nos sertões. Aquele sítio, destinado a celebrizar-se no correr da campanha, era o que eram os demais das cercanias. Uma ou duas casas pequenas de telha vã, sem soalho, ladeadas de uma cerca de achas ou paus roliços, fronteando um terreiro limpo, com algumas árvores franzinas, e tendo, pouco distante, a cacimba ou a ipueira que determinou a escolha do local. A expedição ali acampou. Estava no âmago do território inimigo, e, ao que se figurava, invadiram-na pela primeira vez as apreensões da guerra. Dilo, incidente expressivo. No dia 1 de março, precisamente na hora em que outra chuva passageira e forte caía sobre a tropa desabrigada, estrugiram as notas de um alarma. O inimigo, certo, aproveitara o ensejo para sobressaltar os invasores, ligando-se ao furor dos elementos e surgindo naquele chuveiro de improviso, armas disparadas no fragor da trovoada que abalava a altura. Correndo e caindo, resvalando no chão escorregadio e encharcado, esbarrando-se em carreiras cruzadas sob o fustigar das bátegas, oficiais e praças procuravam a formatura impossível. Vestindo-se, apresilhando cinturões e talins, armando-se às carreiras, surdos às discordes vozes de comando, alinhando seções e companhias ao acaso, num tumulto. E daquele enredamento de fileiras, rompeu, aforradamente, de arremesso, um cavaleiro isolado, sem ordenanças, precipitando-se a galope entre os soldados tontos e lançando-se pela estrada na direção provável do inimigo, mal alcançado pelo engenheiro militar Domingos Leite. Era o coronel Moreira César. Felizmente, o inimigo imaginário a quem ia entregar-se, procurando-o naquela arremetida inútil, era um comboio de gêneros enviados por um fazendeiro amigo das cercanias. Tirante este incidente, o dia passou em completa paz, tendo vindo à tarde um correio de Monte Santo e cavalos para o esquadrão que até ali viajara em moares imprestáveis. E na alta madrugada do dia 2, os batalhões marcharam para o Angico, onde chegaram às 11 horas da manhã, acampando dentro do grande curral do sítio em abandono. Estava assente o plano definitivo da rota, adrede concebido, de modo a diminuir o esfalfamento das marchas forçadas anteriores. Descansando todo o resto do dia no rancho do vigário, a tropa abalaria, a 3, para o Angico, andando apenas uns 8 quilômetros, e ali, novamente descansando, pernoitaria. Decampando a 4, iria diretamente sobre Canudos, depois de caminhar pouco mais de légua e meia. Como estavam em pleno território inimigo, tomaram-se dispositivos para garantir o acampamento, rodeando-o de piquetes e sentinelas circulantes. O coronel César internou-se na caatinga próxima, onde mandou armar a sua barraca. Ali, não ocultou aos chefes dos corpos a segurança absoluta que tinha na vitória. Apresentaram-lhe vários alvitres, atinentes a rodearem de maiores resguardos a investida, um dos quais, aventado pelo comandante do sétimo, impunha a modificação preliminar da ordem até então adotada na marcha. Sugeria a divisão em duas da coluna até então unida, destinando-se uma forte vanguarda para o reconhecimento e o primeiro combate, entrando a outra na ação como reforço. Desse modo, se por qualquer circunstância se verificassem poderosos os recursos do adversário, tornar-se-ia factível um recuo em ordem para Monte Santo, onde se reorganizariam, aumentadas, as forças. Contra o que era de esperar, o chefe expedicionário não desadorou o alvitre. A tropa prosseguiria a três, pelo amanhecer, adstrita a um plano lucidamente traçado. Entretanto, ao marchar para o Angico, levava uma ordem que era a mesma da partida do Cumbe. Na frente, um piquete de exploradores montados, um guia, Manuel Rosendo, experimentado e bravo, e a comissão de engenharia. Uma companhia de atiradores do sétimo, comandada pelo tenente Figueira. A ala direita do sétimo, com o major Cunha Matos, marchando de costado, levando no centro o respectivo comboio de munições. Primeira divisão do segundo regimento, sob a imediata direção de Salomão da Rocha. Ala esquerda do sétimo, dirigida pelo capitão Alberto Gavião Pereira Pinto. Segunda divisão de artilharia, do primeiro tenente Marcos Pradel de Azambuja. Ala direita do nono, sob o mando do coronel Tamarindo. Separada da esquerda, dirigida pelo capitão Felipe Simões, pelo respectivo comboio. A retaguarda, o corpo de saúde, contingentes do 16º, do capitão Quirino Vilarim, e o comboio geral, guardado pela polícia baiana. Por último, a cavalaria. O coronel César, na vanguarda, ia entre a companhia de atiradores e a ala direita do sétimo. Tinham partido às 5 horas da manhã. Alcançavam a região característica dos arredores de Canudos, fortemente riçada de serranias, vestidas de vegetação raquítica, de cardos e bromélias, recortada de regatos derivando em torcicolos, num crescente enrugamento da terra, cada vez mais adversa, onde a vinda recente das chuvas ainda não estendera a vestimenta efêmera da flora revivente, velando-lhe os pedroiços e os algares. Os chuvisqueiros da véspera, como sucede na plenitude do estio, haviam passado sem deixarem traços. O solo requeimado absorvera-os e repelira-os, permanecendo ressequido e agro. Em roda, até onde se estendia o olhar, pelo bolear dos cerros, pelas rechãs que se estiram nos altos, pelas várzeas que os circuitam, pelas serranias de flancos degradados, por toda a parte, o mesmo tom nas paisagens, a um tempo impressionadoras e monótonas. A natureza imóvel, caída num grande espasmo, sem uma flor sobre as ramagens nuas, sem um bater de asas nos ares quietos e serenos. A coluna em marcha, estirada numa linha de 3 quilômetros, cortava em longo risco, negro e tortuoso. Viam-se adiante e próximo, ao norte, as últimas serranias que rodeiam Canudos, sem que este abeirar-se do objetivo da luta conturbasse o ânimo dos soldados. Seguiam tranquilamente, a passo ordinário e seguro. Da extensa linha da brigada, evolava-se um murmúrio vago de milhares de sílabas emitidas a meia voz, aqui, ali, repentinamente salteadas de risos joviais. Os nossos soldados estadeavam o seu atributo preeminente naquela alacridade singular com que se aproximavam do inimigo. Homens de todas as cores, amálgamas de diversas raças, parece que no sobrevir dos lances perigosos e no abalo de emoções fortíssimas, lhe preponderam, exclusivos no ânimo, por uma lei qualquer da psicologia coletiva, os instintos guerreiros, a imprevidência dos selvagens, a inconsciência do perigo, o desapego à vida e o arremesso fatalista para a morte. Seguem para a batalha, como para algum folguedo turbulento. Intoleráveis na paz que os molifica e infirma e relaxa, inclassificáveis nas paradas das ruas, em que passam sem garbo, sem aprumo, corcundas sob a espingarda desastradamente manejada, a guerra é o seu melhor campo de instrução, e o inimigo o instrutor predileto, transmudando-os em poucos dias, disciplinando-os, enrijando-os, dando-lhes em pouco tempo, nos exercícios extenuadores da marcha e do combate, o que nunca tiveram nas capitais festivas: a altivez do porte, a segurança do passo, a precisão do tiro, a celeridade das cargas. Não sucumbem à provação. São inimitáveis no caminhar dias a fio pelos mais malgradados caminhos. Não bosquejam a reclamação mais breve nas piores aperturas. E nenhum se lhes emparelham no resistir à fome, atravessando largos dias a brisa, segundo o dizer de seu calão pinturesco. Depois dos mais angustiosos transes, vimos valentes escaveirados meterem a bulha ao martírio e troçarem, rindo, com a miséria. No combate, certo, nenhum é capaz de entrar e sair como o prussiano, com um podômetro preso à bota. É desordenado, é revolto, é turbulento, é um garoto heróico e terrível, arrojando contra o adversário, de par com a bala ou a pranchada, um dito zombeteiro e irônico. Por isto se impropria ao desdobramento das grandes massas nas campanhas clássicas. Manietam-no as formaturas corretas. Estonteia-o o mecanismo da manobra complexa. Tortura-o a obrigação de combater adstrito ao ritmo das cornetas. E de bom grado, obediente aos amplos movimentos da estratégia, seguindo impassível para os pontos mais difíceis, quando o inimigo lhe chega à ponta do sabre, quer combater a seu modo. Bate-se, então, sem rancor, mas estrepitosamente, fanfarrão, folgando entre as cutiladas e as balas, arriscando-se doidamente, barateando a bravura. Falo, porém, de olhos fixos nos chefes que o dirigem e de cuja energia parece viver exclusivamente. De sorte que a mínima vacilação daqueles tem, de chofre, extintas todas as ousadias e cai num abatimento instantâneo, salteado de desânimos invencíveis. Ora, naquela ocasião, tudo vaticinava aos expedicionários a vitória. Com tal chefe, não havia cogitar em reveses. E endireitavam firmes para a frente, impacientes por virem as mãos com o adversário esquivo. Vendiam escandalosamente a pele do urso sertanejo. Gizavam antecipadas façanhas, coisas de pasmar, depois, aos ouvintes crédulos e tímidos. Cenas jocotrágicas, lá dentro, na tapera monstruosa, quando a varrissem a tiro. E faziam planos bizarros, projetos prematuros, iniciados todos por uma preliminar ingênua. Quando eu voltar... Alguns, às vezes, saíam-se com um pensamento extravagante, e no burburinho confuso passava, sulcando-o, um ondular de risos mal contidos. Além disto, aquela manhã resplandecente os alentava. O belo firmamento dos sertões arqueava-se sobre a terra, irisado, passando em transições suavíssimas do zênite azul à púrpura deslumbrante do Oriente. Ademais, o adversário que deixara livre até ali o caminho, desdenhando os melhores trechos para o cortar, ameaçava-os de um único contratempo sério: o topar em vazio o arraial sedicioso. Assustava-os esse desapontamento provável. A campanha transformada em passeio militar penoso. A volta em glória, sem o dispêndio de um cartucho. Fim do capítulo 2.